Quando a gente está no quarto da gente adorando, coisas sobrenaturais podem acontecer. Estar com a multidão é muito bom, mas estar com o Senhor no meu quarto não tem nada parecido. Então vamos fazer o seguinte nessa noite. Eu vou convidar vocês a entrarem no meu quarto. Vamos fazer de conta agora que não é mais a sala da minha casa, que esse aqui é o meu quarto. Mas está proibido entrar nesse quarto sem orar. Está proibido entrar nesse quarto sem se entregar à presença do Espírito Santo. Está proibido entrar nesse quarto sem se desarmar para Ele. Vocês topam? Topam? Vamos lá? Ah, Senhor. Vamos fazer de conta que está de madrugada? Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente, nem que seja, nem que seja em silêncio, Senhor, só nós. Pelo prazer de ouvir tua voz, não há como o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou, eu vou, amém?